parâmetro da sua inversão para o parte 5, esse é só a frente, se for o parte 5. O que a infraero utiliza como geral, para quem ainda não tem atendimento aqui específico de alguma companhia do apoio, é o pátio 4 que fica lá onde está aquele 737 estacionado, da lateral da cabeceira no 7. 2685-2545-230. Então vamos lá, ingresso aí na pista, em direção à cabeceira no 7. E a próxima interseção à sua esquerda, interseção Oscar. Interseção Oscar, à sua esquerda primeiro, ok? 207, beleza? 207, bom dia, sete do tráfego, continue a aproximação, pista no zero, aguarde autorização de pouso, vento uma centena com 8 nós. Aguardando, azul 4207. Estou para aproximar do ponto de espera, pronto. Para 648, bom dia, mantenha o ponto de espera, dono zero. Ponto de espera, dono zero, 648. Sete, pouso autorizado, uma centena com 089. Pouso no zero, 4207. O Mike Vitor, a viatura está cruzando aí a cabeceira no 7, está chegando aí no momento na parte 4. Mas desconsidere sobre o vetor para final do procedimento da FXRAY, curva esquerda para 055, limite para mais 1005. Confirmando para 3740, só a identificação dessa via, chegada da Mediúna, nível de voo 060, reduz a para 2509. Via, reduz a para 2509 para o sequenciamento. Tem cabeceira no zero? Mantém. Solos 4-5, libera direita, chame solo 1-2-1-9. 2-2-9, 6-4-8, decolagem autorizada 1-0, vento 1-1-0 graus com 6-2-9. Decolagem 1-0, vamos 6-4-8. Submantém 3.500 pés a altitude de 1.099. Vai permanecer perto da Caru, confesso. 0, autorizado a alinhar e manter a cabeceira no 06140. Alinhar e manter, fica no 06140, chegando aí. Decolou os 47, chama agora o controle em 1208, bom dia. Bom dia. Levado a sua identificação dessa via, chegada a Boné de 1208. Contratada na decolagem, ciclovia, sai da FUCA, atenção ao fórum do uniforme, para o nível de voo 350. 350, já iniciando a curva, continua a ter as informações. Oi, Jamo, voo 18, Mérito, Jamo, Leandro. Indicação dessa via chegada a Bonf, nível de voo 070. Os nove reduzem para 250 mais para o sequenciamento. Terra Lima, terça para 2010, hoje estou altímetro no 019. Cruzado nesta coleta, acertar o curso localizador, é posto estabilizado. Confirma, está 3740, mantenha o nível de voo, desse mantém o nível de voo 060. Decolagem autorizada, pistão no zero, vento no 20 graus, com 6129. Decolagem autorizada, pistão no zero, XNR63, V1 no 40, obrigado. Posição Flávio Caiu e Valença, retorna Salvador. Qual o tempo de voo sobre a localidade? Isso, 06, autorizado a alinhar e manter a cabeceira 1-0. Da 3740, desça para nível de voo 050. 050, 3747. 4777, reduza para 250 mais para o sequenciamento, é o número 2. Confirmando o número 2, da 4777. Azul 3770, serviço radar encerrado, uma milha sudoeste da posição coral. Chame controle de alça frequência 120 decimal 1. Controle Salvador, XNR6140, cruza Rubi 900, na FUCA, manhã. XNR6140, contratada na decolagem, supervia César da FUCA, atenção, fome, telefone, número de voo 350. Preciso, preciso, FUCA, sobe 350, XNR6140. da linha Lima 3, cabeceira, 90, Vitor Kilo Delta. Desça para nível de voo 060. 0060, 4777. 1739, desça para nível de voo 070. Olympus 06 decolou 52, chama agora o controle 1208, Olympus 06. Controle 208, 06. Está captando o Papão Bessar Lima? Bessar Lima, chame torre, meu nome é o sinal 95, final do procedimento da Excel. Gente, chama a torre, meu nome é o sinal 95, zero. Salvador, bom dia, Olympus 06. Salvador, bom dia, Papão Meu Quilo Serra Lima, estabilizado. Papão Meu Quilo Serra Lima, 7, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, vento no 30 graus, com 19 quilos Serra Lima. 7, Lima. Vitor Quilo Delta, decolagem autorizada, pistola 0, 1, 30 graus, com 19, Vitor Quilo Delta. Desça via para 2 mil pés, autorizado final do procedimento e olhar sexo, todos operadores 20 mais para o seu cancelamento. 2 mil pés, via 220 reduzido, ajusta? 1099. 1099, 3747. O Delta decolou 54, chama agora o controle 1208, bom dia. 208, contra mais, senhor. Tchau. 1648, chama 106, frequência. 126, decimal 5, até 95, decimal 45. 105, obrigado. Controle para passar o Rito aqui no Delta. Rito aqui no Delta. Contato radar na decolagem, suba via, saída Conde para o número de voo 080. Confirmando 080 ou 090, João. Este cancelamento do instrumento, base pela direção 17. Notificado 55, reporte base para final de pistola 7, o Quilo Serra Lima. Este reportará de base para final da 17, Quilo Serra Lima. 739, desça para nível de voo 050. 050, 739. Autorizado, pista 17, vento 90 graus com 129 km, Serra Lima. Serra Lima. Índia Serra, 3740, 1070. Afirmo, o ajuste no 09. 1009, 1070, 3740. 1739 para o sequenciamento, mantenha presente por sua obturação, limite será o curso localizador. Centro 9, 1739. 1739, mantenha Pro 035, o limite é o curso localizador. Pro 035, limite é o localizador, 739, SP 050. 739, 243, no 3, 8899. 3799. Até 4777, retração para o sequenciamento, curva direita, Pro 230, limite, mais 1000 de cima. Caso de falha. Ao terceiro cálculo do Mecão 00, Pro de Duna, final do procedimento LSX, torre no 8295. Da frente, curvando à direita, curso 230, limite é a Fremac 100, senhora. Cajolha completa com a torre em 118,95 aguardando. 14777, tráfego 12 horas, 20 milhas, rumo nordeste, Boeing 737 da Gol. Passando 050 para 3.10. Sente o tráfego, qual está 4.77? 1739, tráfego 12 horas, 18 milhas, somos sudoeste, mantendo 060, Airbus 320 da TAP. 1039, sente, está passando 0.70 para 3. Eu chamei 140, chamei 106, frequência 1.25, até 1.25.45. 2345, 2345, vai chorar, tem já, 1.4.0, obrigado. 1739, tráfego 12 horas, 1.4 milhas, rumo sudoeste, mantendo o nível de voo 060, é 2320. Atento, já passou 0.4.500, dá para descer para 3.739. 1739, para interceptar o curso localizador, direita proa 08090. Tráfego 3 horas, 9 milhas, rumo nordeste, passando 2000 para 1600 pés de autorizado na SXU. Eu posso estabilizar, 1739. 739, direita proa 090, livre S do ILF, repórter. 4777, direita para nível 2050. Descendo para o 50, o TA 4777. Controle, qual o limite da restrição por vida pelo Delta? Pelo Delta, submantenha reautorizado nível 090, pelo Delta. 090, vida pelo Delta. Pelo Delta, mantenha o nível de voo 070. Vai manter o 070, vida pelo Delta. Só passamos aqui pelo Delta, nível 090 disponível, deseja ascensão por 1110? Negativo, seu, 090. Gente, mantém o 070 então, vou ter pelo Delta. Final 90, 3740. 3740, torre 1-8-1995. 295. 2 Salvador, 3740, final 10. São 3740, gente. 290 graus com 8 nós. Uso autorizado, pista no 0, tá 3740. No 0, autorizado, 3740. Sufeio, reposto estabilizado, reduza para a velocidade de aproximação. Reduzindo, livre a sua, com 739. A 4777, reduza para 1,90 mais. Reduzindo para 190, o TAR 4777. Então 4777 para o localizador, esquerda para 120, plano estabilizado, descendo para 3.010. Esquerda 120, descendo para 3.000. 739 do ILS. 739, descendo para 2.010, 3.010, final do procedimento da SXU. Chama a torre, renomando que disse 95. Estabilizado, igual 739, chama a torre. tem aprovo por mais 10 minutos, o número 06 é confirma. 7. Fez uma vista sem identificação dessa via chegada a bondade 1 no vídeo voo 050. Outro 777, tráfego 12 horas, 190 milhas, mantendo 2010, interceptando ele a 6.0, 47.3780, mantendo 1.509 graus. Ok, está ciente do tráfego, está reduzido agora em 1.809. Vai, tem que autorizar o procedimento, senhor? Autorizado, final do procedimento, ele é 6.4777, preço para 2010, 8.1099. Ok, chamada a estabilizar. Aguarde, Juliette. 740, solo 03, libere pista direita, chame solo 1219. Direito 219, tá. 3740. Pouso autorizado na 0, na centena com 6.12. Bom dia, se me pousar na 0, 1739. Foi estabilizado, está 4777. 4777, completo o final do procedimento da substituição, motor Salvador, número 8295. Fechado, sim. Para final do procedimento da 75, da esquerda, 2055, limite que mais 1005. Caso de falha, pode ter certeza que mais 1005. Autorizado final do procedimento da 75, pode estabilizar para todo mundo no 3.9. dia ainda, o TAM 4777. TAM 4777, bom dia. O vento uma centena com 1-0 nós, uso autorizado, pista 1-0, TAM 4777. Autorizado pouso, canteiro 1-0, TAM 4777. Solo 1-0, libera a direita, chame solo Ana 209. Liberando a direita, 209, obrigado, bom dia. Bom dia. Quatro, decolagem autorizada, pista 1-0, vento 1 centena com 0,8 nós. Fica aqui no Delta, 60 milhas, nordeste de Salvador, serviço radar encerrado, chame controle de Aracaju, frequência 120, decimal 30. 208, bom dia. 208, bom dia. 104. Salvador, bom dia, com 094. 094, contato com a galera de coragem, suba via, segue a Momo, travessão Froti, nível de rua 370. Via Momo Froti para 370, com 094. Confira o tempo de sobrevoo na área Netuno. Estabilizar 318. 318, chame torre, 1-8 de small 95. 295. Está 318, boa. 398, 7 do tráfego, continua em aproximação, pistão 0, vento, uma centena com meia dúzia nós. Você tem a cabeceira vista? Pode ir, ó. Uso autorizado, pistão 0, tá 398. E por favor, tá 398, pistão 10. 7 ingressando em Interlagos. Ingressando em Interlagos para o cruzamento do Campo Aterra na frente. Thank you. 9 Ouro, informa o tráfego, comprou a sul dentro do oceano, a aeronave militar prosseguindo para a área de treinamento, mantendo 1.000 pés. Decolagem autorizada da pistola 0, vento 1 0 graus, com 612, 931, 9 Ouro. Na decolagem, 1-0, 931, 9 Ouro. Dessa via, chegada a Gomé de Ônibus para 2.500 pés, 2500 pés, o seu ajuste no altímetro na 08. Você mantém o meu pé de aguarde a autorização. Mantém o meu pé, espera. Resumo 9, Uno, aqui com 1, 2, 3, chama agora o controle Salvador, frequência na 208, bom dia. 608, boa tarde, Salvador. Controle Salvador, Azul 4207, boa. Azul 4207, contato radar na decolagem. Norte da via Cesar Savoano, posição Mótica, nível de voo 340. Savoano, Mótica, via 427, 340. Minutos 62 e ao retornar para o ideal parada na turma será autorizado pelo nível 100. Dessa via chegada boné de ouro para nível de voo 050. Tráfego 12 horas e 10 milhas, rumo Nordeste, antena 9500 pés, Papa Alfa 32. Já seu tráfego, bom, já. 9250, 3 horas, final do procedimento nessa excursa, com a estabilidade. Já autorizado o procedimento, a porta é estabilizada. Para o Whisky, essa identificação dessa via chegada a bordo para nível de voo 060. Chame o torre no 3195. cima. Azul 40, 4207, chega em 75, condicionou 28, continuando 25, 21. 2835, 251, 4207, boa. ILS, tomou 250. 250, cruzado, final do procedimento nessa opção, desce para 2010, chama o turno, número 305. Ok, chama a torre 289, obrigado. Turno de Juliette, chama o turno, Salvador, no número 295. 18,95, Júlio. Tomador, cordial, boa tarde. Bom dia, está passando o Vitorinho, Júlio. Turno de Juliette, boa tarde. Reporte vertical da RIMAR, número 12 para pouso, Vitorinho, Juliette. Dia de olho, reporte na vertical, RIMAR. 1250, 7 do tráfego, reporte checado, vento 80 graus, 109. Ele já bastante calor, voo 1250. Uso autorizado, pistola 0, voo 1250. Ele pôs 1-0, voo 1250. E aí, pode livrar para mil, senhor? Firme, para mil e ajustar para final da pistola 7, reporte vertical da RMAR, vento 090 graus, 89, Vitor, Índia, Juliette. Juliette. Casa 47, cliente, acionou a identificação. Casa 47, buscar amigo de 1090. Yeah. 1962, busca para 2010, hoje para o último 1098. Para 3 mil pés, o estilo altímetro 908. 3 mil pés, 908, esse grande. Azul 4082, interação para o sequenciamento, linha esquerda para 025, limite esquerda mais 1,00 de cima, caso de falha, antecipar o esquerda mais 1,00, recebe o curso localizador, chama a torre, número 3195, autorizado sinal para o seguimento da SFU, desce para 2010.